Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar, meu amigo? Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser. Procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última não mais te satisfarão, meu amigo. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus.